Em relação à última proposta, há aqui realmente um avanço. Um avanço que é em relação à comparticipação dos 85% até aos 50 mil euros, mas também diria que os acho, e também disse ao Sr. Ministro, que os acho ainda insuficientes, mas tenho, como há algumas, nesta parte do queijo da serra, algumas queijarias que podem ir por outra via e pela via empresarial dos 85%, vamos ver, vamos fazer aí alguns estudos.